sabiá, minhas adelê. Toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver. Minha sabiá, vem me dizer, por favor, o quanto que eu devo amar pra nunca morrer de amor. Porque sonho toda noite e sonho só com você. Se você não me acredita, vem pra cá, vou te mostrar que riso largo é o meu sono quando eu sonho com você. Mas anda logo, vem que a noite já não tarda a chegar. Vem correndo pro meu sono escutar, que eu sonho falando alto com você no meu sonhar. Minha sabiá, minhas adelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver.